Vou conversar agora aqui com eles que são advogados, né, de defesa da família de Ademir Gonçalves Costa. Você lembra certamente, né, deste caso, né, ocorrido em janeiro de 2017, em que Ademir, retornando ali do Paraguai, né, na Ponte da Amizade, foi detido por agentes da Receita Federal do Brasil e acabou falecendo, né, na própria aduana ali, enquanto se encontrava em poder dos agentes. Já abordamos esse assunto em outras ocasiões, inclusive aqui, né, na sexta-feira e no sábado trouxemos informações. Ontem também, né, sábado, na verdade, no sábado e na segunda trouxemos informações aqui com o laudo, o último laudo elaborado pela Polícia Federal sobre este caso, sobre quais seriam, né, as causas da morte. E hoje vamos ouvir justamente, né, o Dr. Almir Santos, que está aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Também o doutor André Vitorassi, bom dia. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Eles que representam, então, a família, né, de Ademir Gonçalves Costa neste caso. A conclusão, né, da Polícia Federal neste último laudo toxicológico é de que ele teria falecido, né, o Ademir teria falecido com a ingestão de medicamentos, substâncias encontradas no corpo ali. O que é que vocês se posicionam até com relação a essa última análise que foi feita? Primeiramente, um bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer o convite de toda a imprensa que aqui se encontra. Enfim, em relação ao caso do Ademir, eu só gostaria de tocar alguns pontos, assim, que é de extrema importância para toda a população de Foz do Iguaçu, tanto os amigos quanto os familiares, de que a morte do Ademir se deu no dia 28 de janeiro de 2017. Após esse evento, ocorreu, na verdade, várias versões apresentadas tanto pelos agentes da Receita Federal quanto por parte da polícia. Primeira informação foi de que o Ademir estava transportando armas, e depois veio a segunda informação de que o Ademir estava transportando drogas. Mas essas drogas, em nenhum momento, foram encontradas com o Ademir. Correto? Veio um laudo posterior informando essas quatro substâncias aí que está elencada no laudo da necropsia e no laudo toxicológico. Os peritos das famílias contratados pelo Ademir, a qual vem acompanhando também o caso desde o início, apontaram, inclusive, que essa substância ela não teria o potencial de causar a morte do Ademir. Até porque essas substâncias, elas são dilata os pulmões, são broncodilatadores e não causaria morte. Mas tanto a Polícia Federal quanto a Polícia do Estado do Paraná, que fez a investigação na parte do caso do Ademir, reafirma de que o que matou ele foi essa substância. Ou seja, a Polícia Federal, na verdade, o que eles querem é justificar a atuação dos agentes públicos, não esclarecer o que houve com o Ademir no dia dos fatos. Se vocês verem tanto as fotos quanto as filmagens, o Ademir está todo machucado, o Ademir entrou bem para a averiguação e o Ademir ficou algemado, que isso é excepcional no nosso sistema jurídico, certo? E diante de tantas contradições, nós chegamos à conclusão de que o que realmente causou a morte do Ademir foi a asfixia utilizada pelo spray de pimenta dos agentes da Receita Federal, a qual colocou ele dentro de um cubículo da lá, sem prestar a limpeza necessária do corpo do Ademir. Ou seja, é uma contestação que vocês fazem com relação à causa da morte, apontada ali no laudo, enfim, para vocês, asfixia. Isso, a gente tem que considerar alguns pontos que são extremamente importantes. Quando da confecção do primeiro laudo de necropsia, foram apontados alguns sinais de asfixia pelo médico legista do IML. Esses sinais de asfixia, eles sumiram ao longo da investigação. A Polícia Federal não priorizou qualquer investigação nesse sentido. Então, assim, ali foi esquecido, nossos peritos apontaram, né? Isso foi constatado pelos laudos, com base nos laudos oficiais, e a Polícia Federal descartou essa hipótese por algum motivo. Então, assim, nós vamos contestar exatamente isso, né? Por que foi afastado? Surpreende também quando a Polícia Federal diz que não foram encontradas as substâncias do spray de pimenta. né? Porque todos os outros componentes das outras substâncias, que inclusive são encontrados em medicamentos, foram localizados, né? Com relação ao spray-pimenta, que são as substâncias novidamida e capsaicina, não foram localizados nesse tanto no primeiro laudo quanto nesse último. Então, assim, isso gera surpresa, porque a gente sempre questionou isso e nunca responderam, né? Então, assim, fora essas questões, a limpeza do local do crime, né? A gente pode considerar como crime, porque a gente já está trabalhando com essa linha, né? Nossos peritos foram enfáticos em dizer que o Ademir foi violentado, né? Teve violência. E a Polícia Federal surpreende novamente, contrariando as testemunhas que foram ouvidas no inquérito por ordem do juiz, porque o delegado não quis ouvir as testemunhas, ele achou que não era pertinente naquele momento ouvir, e o juiz já tinha esclarecido anteriormente que as dúvidas que a família porventura tivesse, o delegado teria que esclarecer. Então, assim, não surpreende esse novo laudo, né? Esses novos laudos, e a gente vai contestar porque não foram esclarecidos todos os pontos que a defesa entende pertinente. O doutor Almeida aqui citou alguns. Nós também procuramos entender por que o delegado da polícia liberou o corpo do Ademir sem a perita da Polícia Federal pudesse acompanhar a necropsia, né? Isso foi feito só pela IML inicialmente, então são pontos que a Polícia Federal não explica. E nós vamos bater duramente nesses pontos que a gente acha que comprometeram a investigação, e a investigação, do nosso ponto de vista, foi falha, é ruim. É isso que a gente acredita. Cabe ressaltar de que durante essa investigação, igual o meu colega acabou de citar aqui, várias falhas. Eu poderia ficar elencando aqui a tarde inteira todas as falhas nesse inquérito policial, de péssima qualidade, aonde que o delegado foi até o local onde supostamente poderia haver um crime, e o delegado não recolheu o spray de pimenta, não isolou o local do crime, ou seja, a investigação totalmente falha, de baixa qualidade da Polícia Federal. Nós esperávamos que a Polícia Federal ia agir com total imparcialidade nesse caso, mas pelo corporativismo nefasto, a gente percebe de que eles continuam querendo justificar a atuação dos agentes da Receita Federal. E eu acredito na justiça, acredito no Poder Judiciário, de que o Poder Judiciário, no momento oportuno, irá se pronunciar nesse sentido e não irá concordar com esse posicionamento da Receita Federal. Até porque todos os laudos que nós estamos te afirmando aqui, a maioria são todos contraditórios, e nós tivemos bastante dificuldade nessa investigação, em apurar o que realmente aconteceu com o Ademir, em virtude da polícia, da resistência por parte da Polícia Federal. Inclusive, todas as provas produzidas no inquérito policial, quem produziu foi a defesa, a qual não é uma atribuição da defesa, e sim da autoridade policial, que tem atribuição para dar andamento no inquérito policial. Estou conversando aqui com os advogados, né, de defesa da família de Ademir Gonçalves Costa, né? Faço convite também para que você entre ali no nosso site, sempre.rci.com.br, na parte de notícias locais e regionais. Tem a notícia que publicamos no sábado, né, com o laudo aí elaborado pela Polícia Federal a respeito do assunto, a causa da morte. Gostaria de saber de vocês em que pé está atualmente este inquérito, este processo. E quais medidas aí vocês, né, como representantes da família, pretendem adotar daqui para frente? Bom, partindo da premissa que o delegado Emerson concluiu já o inquérito, ele relatou esse inquérito, ele vai ser encaminhado ao Ministério Público, e o Ministério Público vai se pronunciar se é favorável ao arquivamento ou se vai pedir alguma diligência. Esse mesmo prazo ele é oportunizado às partes, né, para esclarecimentos ou propriamente para contestar essa conclusão, e após vai ser submetido ao crivo do judiciário. São esses os novos procedimentos que vão ser tomados aí no curso desse inquérito. E vocês vão continuar contestando justamente, né, esses pontos que vocês consideram falhos e levar aí até as últimas instâncias. O fato é que eles querem, eles estão justificando que o Ademir foi abordado e veio a ter um mal súbito em razão do medicamento que possuía na corrente sanguínea, certo? Isso, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, não concordo com esse posicionamento, porque é difícil, né? Você vê alguém que está passando em boas condições, ser abordado, né? E ter um mal súbito e ter uma overdose, assim, instantaneamente, coincidentemente, após uma abordagem de servidores, né? Inclusive, o qual sobreveio depois a questão das lesões, né? Então, infelizmente, não convence. Portanto, né, vai continuar aí toda essa questão, né, envolvendo a apuração, né, da morte, das causas da morte de Ademir Gonçalves Costa. Vamos só reforçar aqui, vocês tinham feito até um pedido, né, esse laudo que saiu agora foi após uma nova análise, uma renecropsia, né, que foi feita ali, isso, né? Isso, exatamente. Quando houve a primeira conclusão, nós apontamos todas essas falhas, né, e o juiz, se convencendo das falhas, determinou a exumação. E isso veio a causar novos laudos, né? Gerar novos laudos, e esses laudos foram apresentados agora, mantendo o que já tinha sido afirmado pela Polícia Federal. E o que nos chama mais atenção é numa situação na Ponte Internacional da Amizade, onde que nós estamos na fronteira mais vigiada do país, pelo menos era para ser, na verdade, onde que as câmeras de segurança não funcionavam, certo? Tivemos bastante dificuldade em relação a esse fato que eu estou acabando de falar, e em relação de que os agentes, no momento que foram para ligar para prestar o socorro para o SAMU, nas ligações, eles não informam para o médico do SAMU de que o Ademir, que eles tinham aplicado spray de pimenta no Ademir. Inclusive, no primeiro interrogatório deles, eles não falam que aplicaram spray de pimenta. Após vir um mototaxista, que presenciou todo o fato ali e relatou para a autoridade policial, aí daí eles são requeridos novamente e daí confessam que aplicou spray de pimenta. Ou seja, para querer justificar a atuação deles. E querer convencer toda a população de Foz do Iguaçu e tantos amigos familiares de que o que ocorreu com o Ademir foi uma overdose por medicamentos. E o Ademir foi investigado, a vida do Ademir inteira, e não encontrou nada que ligasse o Ademir com qualquer ilícito. Inclusive vieram mencionar uma situação de um termo circunstanciado que o Ademir tinha, a qual foi arquivado para querer também justificar e denegrir a imagem do Ademir. Onde o Ademir é vítima, nunca teve nenhum processo criminal. Só lembrando, né, que desde o início, essa questão da investigação pelo crime de tráfico, ela não se sustentava, porque logo que foi aberto o Ademir para necropsia, não foi localizado nenhum invólucro, nada que justificasse uma abertura do inquérito policial por tráfico. A única informação que tinha era a versão dos agentes, inclusive que participaram do fato, e isso estranhamente não chamou a atenção do delegado, né? Então, assim, a gente vê que desde o início já começou com falhas, né? Então, a conclusão não surpreende. E pelo vídeo que foi divulgado nas redes sociais, você verifica que tinha diversas pessoas no local presenciando a abordagem. E só os agentes da Receita Federal e mais alguns servidores da terceirizada que foram convocados para um interrogatório, chamados para um interrogatório. Lembrando também que não conseguiram identificar sequer uma testemunha de que o Ademir era usuário ou possuía algum vício, né, com medicamento, enfim. Não se produziu nenhuma prova no inquérito nesse sentido. Isso que ele foi investigado, como o próprio doutor disse aqui, investigaram, foi pedido a quebra de sigilo telefônico, não localizaram nada, foram feitas buscas e não localizaram nada. Então, novamente, surpreende, né, essa conclusão da Polícia Federal. E olha, daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra, né, essa conversa aqui com os advogados de defesa da família de Ademir Gonçalves Costa, né? Recebi aqui no estúdio o Dr. Almir Santos. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, eu que agradeço, Guilherme. Também o Dr. André Vitorazzi, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer. E toda vez que tiver dúvidas, nós estaremos aqui para esclarecer.